Let's hope it works. This is a test. For the next 60 seconds, this station will conduct a test of the emergency broadcast system. This is only a test. Yeah! This is a test of the emergency broadcast system. The broadcasters of this area, in voluntary cooperation with the FCC and other authorities, have developed this little system to keep you informed in the event of an emergency. If this had been an actual emergency, you would have been instructed where to tune in your area for news and official information. This concludes this test of the emergency broadcast system. Atenção, emissoras, para a contagem de 8 segundos. Está no ar, programa VHS, com Flávio Barbosa, com o melhor flashback do web rádio brasileiro. Olha a hora, olha a hora, olha a hora, olha a hora. Horário de Brasília, 12:02. Antes de mais nada, eu quero deixar claro que o programa continua crescendo e muito. A partir de hoje, não só estaremos na Ultra e também na Web Rádio Melhor do Futebol, como estamos na Central Interativo, a rádio com certeza que põe você em primeiro lugar. E eu quero agradecer ao Alessandro Oliveira pela oportunidade, mais uma rádio transmitindo o VHS em pool com a Ultra e com o melhor do futebol. Valeu mesmo. E olha, próximo passo é o mundo. Vamos ao pensamento desta manhã. Manhã que já virou tarde até. Pois bem, algumas pessoas são como músicas. Nós gostamos desde o início, outras gostamos depois de um tempo. São feitas para serem ouvidas e compreendidas. Algumas tocam a nossa vida, mas tem uma, aquela mais especial, que é a nossa trilha sonora. Eu espero encontrar a trilha sonora da minha vida em muito, muito breve. Eu tenho certeza que você, que está me ouvindo, já deve ter encontrado a sua. Bom, invejas à parte, hora de começarmos o VHS deste dia 4 de maio de 2014. Começa logo isso, Flávio. Vou começar. Muito boa tarde para você ligado em todo o Brasil na... Ultra. Isto sim é rádio. Muito boa tarde também para você ligado na... Rádio Melhor do Futebol. Passando a emoção que você já conhece. E a partir de hoje eu dou muito boa tarde também para você ligado aqui na... Rádio Central Interativo. Você em primeiro lugar. Três rádios transmitindo esse programa. Tô falando, o próximo passo é o mundo. Enfim, uma ótima tarde a todos. Vamos chegando, são 12:07. Bem-vindos a mais um VHS desse dia 4 de maio de 2014. Domingão, hein? 124º dia deste ano. Faltam 241 para acabar. E nasceram nesse dia... Luciano Bergamin, bispo da Diocese de Nova Iguaçu, John Watson, ex-piloto de Fórmula 1, Lulu Santos, grande Lulu, vai ser homenageado, Herbert Viana, Vange Leonel, não sei se vocês lembram, Calada Noite Preta, Luiz Garcia Jr., ex-piloto de Fórmula Indy, e também o Cesc Fabregas, que brilha no Barcelona. Infelizmente faleceram neste ano a grande Sandra Brea e o Jack Cooper, que com certeza vocês se lembram de muitos filmes. E também o Tinoco, da dupla Tonico e Tinoco, que faleceu há 2 anos. Dito isso, ao meio-dia e 8, eu dou as boas-vindas a todos a mais um VHS, que hoje terá na sua programação musical o tema de fim de ano de 1981, cantado pela turma da Cidade, mais o Queen, Chico Buarque, Edu Lobo e Fagner, o próprio Lulu Santos, Djavan, nossa querida Dulce Quental, Rio News and the News e muito mais. Hoje teremos o Você Faz Parte da História de volta depois de 2 semanas. Nós teremos, na verdade, 3. E no Arquivo do Humor você vai ter uma homenagem à Mãe de Ná. Mãe de Ná, que faleceu anteontem, no final da noite de anteontem. O falecimento só foi confirmado no dia seguinte, ela foi enterrada ontem. Mãe de Ná, que é famosa por várias previsões, algumas furadas, outras certeiras. Ela acertou a morte dos Mamonas Assassinas, indiretamente, diga-se. Ela errou o título do Ayrton Senna em 1994, porque ele faleceu, aliás, essa semana fez 20 anos da morte dele. Que falta ele faz. Enfim, a Mãe de Ná serviu de inspiração para um quadro do programa Francisco Barbosa chamado Língua de Trapo. E nós vamos apresentar 2 quadros Língua de Trapo na íntegra para você. Quadros estes com Maurício Menezes, Francisco Barbosa e Hélio Júnior, que imitava a Mãe de Nada. Eita, que essa vai também deixar saudades. Você pode falar com as nossas redes sociais. O Twitter da Rádio Central Interativo, para começar, é @ Rádio Central, tudo junto. Esse é o Twitter da Rádio Central Interativo. O Twitter da Ultra é Ultra Rádio _BR. Mais uma vez, Ultra Rádio _BR. E o Twitter do Melhor do Futebol é Web Rádio MF. Tudo junto, hein? @WebRádioMF. Você também pode falar com a rede social da Ultra, que é o Facebook, que é Ultra Rádio. Novamente, Ultra Rádio. Para você entrar lá, facebook.com/Ultra Rádio do Brasil. facebook.com/Ultra Rádio do Brasil. Ok? Antes da gente começar, uma informação. O Juventus, a Juventus, a querida velha senhora, acaba de ganhar o título italiano. Mais uma vez, daqui a pouco mais informações sobre o título da Juventus de Turim. A Juventus que sofreu, foi rebaixada, etc, etc, mas voltou e voltou com tudo, ok? Bom, vamos que vamos. Vocês já ouviram falar do cantor Prentice? Olha, com certeza ele marcou a história da música popular brasileira. Ele era irmã da Marissa Fabiani, que fez a Cris, da dupla Cris e Cristina, que fez, entre outras coisas, o tema de abertura de Chico City, Isso é Muito Bom, Isso é Bom Demais, etc, etc. E o Prince fez um grande sucesso em 1985 com a música Não Diga Nada, que é um dos mais bonitos clássicos da MPB. Infelizmente, 20 anos depois, ele se foi por um ataque cardíaco pouco tempo antes de completar 49 anos, este mês. Bom, vamos homenageá-lo abrindo o programa de hoje com uma música de 1988, do único LP dele. São Todas Iguais, que é um ode à mulher brasileira. Quem sabe um dia eu cante isso para minha namorada ou esposa ou etc, se eu tiver uma e eu quero ter, ok? Meio de 12, uma ótima tarde a todos. Você está na Ultra, você está no Melhor do Futebol e você está na Central Interativo. E o VHS só está começando agora. Isto sim é rádio. Fala pessoal, aqui é o César Cielo, você está na Rádio MF, passando a emoção que você já conhece. Rádio Central Interativo, você em primeiro lugar. A pele morena. serena, como tempo de alegria, por trás do terror me acena, a noite carrega o dia, no seu colo de açucena. Pessoal, aqui é o Cedro Cielo, você está na Rádio MF, passando a emoção que você já conhece. Rádio Central Interativo, você em primeiro lugar. You're my goal. Atenção pelos barulhos do microfone, hora certa no VHS, meio-dia e 31. PhD, uma banda escocesa de grande sucesso no final dos anos 70 e início dos anos 80, com I Won't Let You Down, foi o único. Balão Mágico, Meu Mocinho, Meu Cowboy, Diana Ross, Ain't No Mountain High Enough, Luis Getz e Thomas Rhodes, 2 e 2 são 4, James Ingram e Michael McDonald com Yamo Be There, e abrindo os trabalhos, Prince com São Todas Iguais. Essa música é muito linda, o cara era um gênio. Bom, hoje, a equipe central da bola, da Central Interativo, entra em campo mais uma vez e leva até você, torcedor, as emoções da Série C do Campeonato Brasileiro.

E já estamos de volta, meio-dia, 41 minutos, horário de Brasília. Você está no VHS aqui na Ultra, na MF e também na Central Interativo. Pois bem, agora vamos falar sobre uma peça de Augusto Pinto Boal de 1985. A peça se chama O Corsário do Rei e inicia-se num bar do Rio de Janeiro no início do século XIX. O estabelecimento está sendo vendido quando um navio de comerciantes aporta nas águas da Baía de Guanabara. Todos entram em pânico, a dona do bar, os bêbados, as prostitutas, os demais presentes e mesmo a polícia. Até que vem uma mensagem dizendo que as intenções são apenas de festa e de comércio. O leão de chácara do bar, antigo professor de história, propõe uma encenação com as histórias de aventuras do corsário francês Duguay Trouin. Este invadiu o Rio de Janeiro séculos antes e propôs ao rei da França que seria melhor invadir o Brasil, ocupá-lo e mais tarde revendê-lo aos portugueses e aos brasileiros do que perder tempo e diminuir o lucro com meras operações de pirataria. De forma bem-humorada, a peça discute a pouca administração do Brasil, a corrupção do clero e a selvageria do capitalismo. Para completar esse musical, teve músicas, ótimo, de Chico Buarque e Edu Lobo, e ainda ganhou um especial na Rede Globo em 1985 também. E vamos tocar uma das músicas que tocaram, né? Músicas que tocaram hoje, tá demais. Bom, vamos tocar uma das músicas trilha sonora do espetáculo. Os próprios autores e Fagner cantando Verdadeira Embolada. E essa letra tem muito a ver com, digamos assim, as pessoas que merecem um pouco de verdade. Agora faltam 16 minutos para a 1 da tarde, horário de Brasília, e você está no VHS. A verdade quando atira, o cartucho vai e vem. Ultra. Isto sim é rádio. Rádio melhor do futebol. Passando a emoção que você já conhece. Rádio Central Interativo. Você em primeiro lugar. Whatever happens,

Uma das maiores obras-primas da última fase dos Beatles, Something, antes Legião Urbana, Perfeição, Enigma, I Just Want To Be Your Everything, pena que as drogas levaram ele embora, porque ele seria um grande talento até hoje, Turma da Cidade, Trenzinho Caipira, Queen, The Show Must Go On, Chico Buarque do Lobo Wagner e a verdadeira embolada abrindo os trabalhos deste bloco. Pois muito bem. Agora há pouco, a Globoesporte.com colocou uma reportagem sobre o grande fenômeno Matheus Santana, ele que é recordista mundial júnior dos 100 metros livre e com certeza é a porta da esperança da ressurreição do Brasil na prova mais nobre da natação. Pois bem, ele só perdeu para César Cielo na prova nobre no troféu Maria Lenz. E agora, como todos sabem, ele é diabético, segundo a Folha de São Paulo. Ele vai receber ajuda do Comitê Olímpico Brasileiro e da CBDA, a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos. É importante lembrar que por causa da diabetes, o Matheus Santana chegou a perder o Campeonato Mundial Júnior de Dubai. Ele com certeza seria ouro por causa dos altos índices de hemoglobina glicada. Segundo o blog, médicos das duas entidades vão se reunir para traçar o melhor plano de acompanhamento de Matheus. No início da semana, o campeão olímpico chegou a convocar a revelação para treinar com a equipe brasileira de revezamento. Convocar entre aspas, o César Cielo. Pois bem, a última vez que o revezamento brasileiro conseguiu uma medalha olímpica foi nas Olimpíadas de 2000, quando Fernando Scherer, Gustavo Borges, Carlos Jaime e Edivaldo Balavalério chegou a... quinta posição a 50 metros do fim, mas aí o Edivaldo mostrou porque é o bala, pena que ele não foi muito investido, conquistou a medalha de bronze desde aquele entonces, bem. Mas eu acho que com o Matheus o revezamento brasileiro vai pelo menos conseguir uma medalha de prata só atrás da imbatível Austrália, tenho certeza, no Rio de Janeiro em 2016. Daqui a pouco você terá mais informações a respeito disso no nosso site familaaquatica.webnode.com. Repetimos, familaaquatica.webnode.com, onde você fica sabendo de tudo o que acontece nos esportes aquáticos. E já está no ar o nosso site da cobertura dos campeonatos paulistas de natação. Estaremos no SESI Vila Leopoldina de 16 a 18 de maio próximos para cobrir o Campeonato Paulista Júnior e Sênior de Natação de Inverno, troféu Salvador Granieri Sobrinho. E na semana seguinte, e eu já anuncio de uma vez, preparem-se, hein? Paulista Juvenil de Natação aqui em Santos, 24 e 25 de maio, com transmissão ao vivo destas web rádios da Ultra e da melhor do futebol. Então não perca, hein? A melhor transmissão do Campeonato Paulista Juvenil você vai curtir aqui na Ultra e na MS, ok? Mais uma parada e agora... a 1 hora e 9 minutos, mais uma parada e já voltamos com você. Faz parte da história hoje, muito mais do que especial, todos sabem um pouquinho. Até já, pessoal! Se você não se contenta com meias verdades, não perca o Aqui e Agora, mais que um telejornal, uma arma do povo. Hoje, 6h15 da tarde. Atenção, viaje bem, viaje vazio. Céu azul, viaje bem, viaje vazio. Atenção, você com essa ficha na mão, dirija-se ao portão, embarque nesse avião. Boa viagem! Largue o chão, escolha uma direção, aperte seu... Love Songs. In the two of us need no more. Sucessos inesquecíveis em gravações originais. Motown Love Songs. A venda em LP e cassete. BMG Ariola SBT. Hugo é um duende muito legal que vivia feliz com sua família. Até que uma bruxa malvada. Hugo virou um super game para você jogar da sua casa e ganhar muitos prêmios. Eu quero ver a gente vencer. Hugo, de segunda a sexta, 11h30 da manhã. Hugo, oferecimento... Kinder Ovo realiza 3 desejos de uma só vez. Muito bem, 1 hora 14 minutos horário de Brasília. Estamos de volta aqui com o VHS para você ligado na Ultra, na MF e na Central Interativo. E olha, se você quiser que a sua marca tenha uma melhor valorização, ouça esse recado. Presta atenção, ó. Tenha vinhetas e spots com padrão bom e qualidade de voz grave. Você quer ser um profissional de destaque? Faça o Unigran Rio e seja visto como o mercado quer. São 5 cursos para você se preparar para o mercado de trabalho. Inscreva-se no vestibular 2012 da Unigran Rio. www.unigranrio.br. Entre em contato com Daniel Bolaes. Site www.locutores.com.br/Daniel Bolaes. Skype Daniel Bolaes. E-mail danielbolaes@gmail.com. Telefones 21-7874-6872, 21-98820-7733 e 21-2411-0753. Sacou, galera? Então, contate Daniel Bolaes. Ele com certeza vai valorizar ainda mais a sua marca e o seu produto, ok? 1 hora 15 minutos, horário de Brasília, e a hora do... Você faz parte da história. Como todos nós sabemos, dia 1º de maio último, completaram-se 20 anos do falecimento do maior piloto de todos os tempos. Tudo o que foi dito sobre Ayrton Senna já foi dito. Basta uma complementação. Eram 13 horas e 42 minutos de horário de Brasília, daquele dia 1º de maio, quando oficialmente foi anunciada a morte do Senna. Desde as 9h13, momento em que Saul Williams bateu a quase 300 km por hora no muro da Tamburello, no Grande Prêmio de San Marino, em Imola, na Itália, o país ficou à espera de notícias. A tragédia deixou o Brasil de luto por uma semana. Para mim, por 20 anos. Sua última vitória fora no GP da Austrália em novembro de 1993. Terceira da temporada, a corrida nem deveria ter começado. No dia anterior, o piloto austríaco Roland Ratzenberger morrera nos treinos. 2 dias antes, o brasileiro Rubens Barrichello também havia corrido risco de vida num acidente. por fim, dois acidentes no início da prova deixaram 10 mecânicos feridos. E ainda depois do que aconteceu, um acidente com o carro que eu não lembro agora, acho que foi com o Frentzen, fez com que um pedaço de seu carro fosse até a plateia e atingisse um espectador. Graças a Deus, sem muitos riscos. Eu vou tomar como minhas as palavras do Galvão Bueno pouco depois do acidente. Em nome de uma pseudo-economia, senhoras e senhores, aconteceu tudo isso que nós testemunhamos. Naquele ano de 1994, tinha sido proibida o controle de tração, a direção computadorizada, etc, etc, tudo na intenção de deixar os carros e as equipes mais, digamos, pobres, competitivas e blá blá blá. Foi comprovado, infelizmente, que não. Então, o que acontece? Tudo isso foi resultado dessa ganância toda em nome de uma pseudo-economia. Bom, a curva Tamburello, que depois seria modificada, virou um S, até para homenagear o Senna e também para evitar que acidentes tenham acontecido, inclusive durante o cavucamento da curva para se transformar num S, foi encontrada uma mina desativada da Segunda Guerra, pasmem. Bom, a mesma curva quase vitimou o nosso querido Gerhard Berger e também o Nelson Piquet, também no 1º de maio, também, mas em 87. No inquérito, em que foram indiciadas 12 pessoas pela justiça italiana, entre elas Frank Williams, constatou-se que a barra de direção, mal remendada, quebrou e deixou o carro de Senna sem controle. No choque, uma das hastes de suspensão foi arremessada contra a cabeça do piloto e perfurou o capacete, afundando o crânio acima do supercílio direito. Na verdade, ele já tinha sido morto. Muitas vezes a gente diz que ele foi levado vivo para o hospital, mas ele já tinha sido morto para mim. Pois bem, Ayrton Senna morreu aos 34 anos, sendo considerado o maior piloto de todos os tempos. Ele é recordista mundial de pole positions, obteve 41 vitórias em 10 anos de carreira incompletos na Fórmula 1. Entre as cerca de 250 mil pessoas que passaram pelo velório de 21 horas, na Assembleia Legislativa de São Paulo, estiveram então o presidente Itamar Franco e a apresentadora Xuxa, ex-namorada de Senna. Quem não se lembra? Feliz 90, feliz 91. Ela não deu feliz 94, deu no que deu. Depois chamam de Xuxa bruxa, não é à toa. Todo respeito, viu, aos fãs da Xuxa. Um cortejo de 17 quilômetros que parou a cidade de São Paulo levou o corpo do piloto ao cemitério do Morumbi, onde o caixão foi carregado por um grupo de pilotos, do qual fazia parte o ex-rival Alan Prost, e mitos como Jack Stewart, Emerson Fittipaldi e Gerhard Berger. A Esquadrilha da Fumaça desenhava no céu o S de Ayrton Senna. Eu não quero dizer mais nada, ele merece todas as homenagens, tudo que já foi dito, eu deixo vocês com a homenagem maior que o Senna mereceu em 1994 pelo Elimar Santos. Desculpa, eu tossi. Guerreiros não morrem jamais. 1:20, Senna pra sempre, eterno. Nunca vai existir ninguém como ele. Vai, Elimar, vai. Se tudo sempre vai vai torcer por outros brasileiros, pode crer. Mas eles sempre vão lembrar você, porque guerreiros são guerreiros, não dá pra te esquecer. Isto sim é rádio. Você está na rádio MF, passando a emoção que você já conhece. Rádio Central Interativo, você em primeiro lugar. I finally found the answers to the questions that keep going through my mind.

start with the A's. I just want to show you something. We'll just start with the A's. All right? Now, this is Ada, right? Anna, right? Anita, Anita too. Addie, you remember Addie? Addie is Abby, Abby Long. Abby Long up on Southern Boulevard. You remember Abby Long? Right. And it was Amanda, Amanda Blue. Amanda Blue. I am Amanda Blue. Right. How many is it? I count. There's more, there's more. There was Sophie. Oh, hold on. Oh. Who is Sophie? What you talking about, babe? Mas eu tô tão feliz, certa no VHS 1:42. Primeiro grande meme da história da humanidade, Rick Astley com Never Gonna Give You Up. Antes, Djavan com Samurai, a banda Kid Creol and the Coconuts, I'm a Wonderful Thing Baby, talvez vocês se lembrem, Lulu Santos, aniversariante do dia com Um Pro Outro, Babies, Isn't It Time, e Elimar Santos, Guerreiros Não Morrem Jamais, e não morrem mesmo. Bom, falando em Guerreiros Não Morrem Jamais, a 1 hora e 51 minutos, horário de Brasília, nós vamos fazer mais um intervalinho e já já a nossa primeira homenagem à mãe de Ná, que faleceu anteontem. Você está no VHS, a gente volta já já. Vem, abre seu coração, você é um de nós, e traz sua emoção. Mercosul 98. O timão vai partir para cima, porque só a vitória interessa para a equipe de Luxemburgo. Mas uma das forças do futebol paraguaio promete mostrar muita raça. Corinthians e Olímpia. O

No entanto, foi pelo fato de supostamente ter previsto o acidente fatal dos Mamonas Assassinas em 1996 que ela se tornou nacionalmente conhecida. À época, Mãe Diná afirmava que sempre que via o grupo na televisão, eles apareciam envolvidos por uma fumaça preta. Eis que em março do mesmo ano, o avião que levava os artistas se chocou com a Serra da Cantareira, isso todos sabem. Outros de seu caso famoso, nada certeiro, entretanto, foi a previsão da vitória de Ayrton Senna em 1994. O que aconteceu? Todos sabem. Devido a esses casos, em meados da década de 90, a médium passou a marcar presença em diversos programas de televisão para divulgar suas visões sobre celebridades. A última grande aparição da Mãe Diná foi em 2013, quando ela fez parte da campanha de apresentação da então nova MTV Brasil, que iria substituir a velha MTV, que com certeza faz falta até hoje. Pois muito bem. A Mãe Diná, com as suas previsões às vezes certeiras, às vezes não, ganhou a sua homenagem em meados de 1997 por Hélio Júnior no programa do Francisco Barbosa. Ele, Maurício Menezes e o próprio Francisco Barbosa faziam um quadro chamado Língua de Trapo, onde ela fazia muitas previsões furadas, né? E fazia as propagandas do De Nada Shopping. A gente vai apresentar dois quadros Língua de Trapo. O primeiro deles você ouve agora. Agora faltam 2 minutos para as 2 da tarde. Você está no VHS e este é o Língua de Trapo com a Turma do Barbosa. Vamos lá, agulha. E as notícias não confirmadas do meio artístico, político, econômico, cultural, desportivo e homônimo. Homônimo? É. Quem é que tem o mesmo nome de quem, Maurício? Fábio Júnior. Ah, o Fábio Júnior que tem o nome do Fábio Júnior. Isso, exatamente. Ah, tá certo, tá certo. O Fábio Júnior, não cantor e ator, né, mas o jogador do Cruzeiro, né? Ele que é tema de personalidade, ela é personalidade do começo. Isso, Barbosa, é porque o... Foi enrolado, hein, é, mais ou menos. Meu Deus do céu. Vou começar outra vez. Então tá, quem é a primeira personalidade de hoje, Maurício? Ah, esqueci, Barbosa. Não, Maurício. É o Fábio Júnior, lembrei aqui tá agora. Tá bom, jogador, tá bom. Isso, é porque a mãe dele é fã do Fábio Júnior, o cantor e ator, né, Barbosa? Ah. Aí botou o nome do filho de Fábio Júnior. É. Fábio Júnior Pereira. E o nome do pai é Adilson Nogueira. É verdade, tem gente. O filho Fábio Júnior. É, meu Deus do céu. Mas o Fábio Júnior, Barbosa, jogador, ele disse que quer ser artilheiro do Campeonato Brasileiro. É mesmo? Olha, enquanto o Fábio Júnior, jogador, fica em concentração, se preparando pra fazer gol, Barbosa, o outro Fábio Júnior, né, separado da mulher, fica marcando gols em outros campos. Não, não, Maurício. Maurício. Cada golaço. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Não, Maurício. Olha, o Fábio Júnior do Cruzeiro, Barbosa, tá com 18 gols no Campeonato Brasileiro. É mesmo? E ele quer passar à frente do Viola. Podia dar o Viola pro Fábio Júnior cantor, né? O Viola tá com 21 gols. É, pertinho, né? Só que pro Fábio Júnior, jogador, passar o Viola, ele tem que... O Fábio Júnior tem que fazer 4 gols nos 3 jogos que faltam contra o Corinthians. Não é impossível, né, Maurício? Pois é, o técnico do Cruzeiro, como todos sabem, é o Levir Coupe. E ele evita que as mulheres e namoradas dos jogadores frequentem a concentração, Barbosa. Sim. Por isso mesmo, o Levir Coupe, Barbosa, é chamado de estúpido culpido. Estúpido culpido? Ah, que trocadilho horrível, Maurício. Ai, mãe ai, de ai. Nada, tudo bem com a senhora? É, meu, tudo bem, né? Gente, estamos aí. Tá certo. É, Barbosa. Oi, oi, oi. Eu tô torcendo aqui, meu, pra cair uma chuvinha legal, não é? Chuvinha? Esse fim de semana, pra eu pegar uma praia, né, Barbosa? Cai chuva pra senhora pegar uma praia? É que eu vou dar uns mergulhos aqui perto do aeroporto, que eu aproveito pra curtir praia bem limpinha e ver os aviões. Ah, ô, mano. Eu vou levar um saco de milho. É, saco de milho? É, jogar milho pros aviões. Ah, tá bom, ei, mãe, tá bom, tá certo. Mas qual que é a pergunta? A pergunta é a seguinte, Bandinada. Nesse final de semana, o Corinthians e o Cruzeiro começam a disputar a final do Campeonato Brasileiro. É a primeira partida da final do campeonato. Mande nada, quem será o campeão do Brasil? É o Corinthians, meu, nem precisa ver. Corinthians? Nem precisa, pera lá, sem qualquer potreção, tá? Claro, claro. É o Corinthians que é campeão. Tá, vamos certo. Lá, outra pergunta aí. Isso. Esse assunto assim a gente já sabe direto, não, não, anda não, logo. Não faz isso, vamos mãe. Mande nada, mande nada. Não faça isso. Nós não estamos querendo a opinião da torcedora, claro. Mande nada. Estamos querendo a avaliação científica da pitonisa. Okay. Mãe de nada. Pitoniza. A pessoa que adivinha. Eu não tenho esse negócio. Tá bom. É a pessoa que fuma. Pitoniza. Não, que fuma, não é nada disso. Cara. Olha a cor. Ei, meu Deus, olha a cor. Ai, meu. Ai, dá ai, pra ai, fazer. Ô, mãe. Ah, Barbosa, que pera lá, meu. Tá entrando nos ouvidos essa música. Que tem, mãe? Eu fico se emocionada toda. Não, meu Deus do céu. Ô, meu Corinthians. Vai chorar. Eu sou. Pronto, acabou. Seria dado na história aqui, mãe. Então, pera lá. Já que parou, deixa eu tomar uma aguinha. Toma um pouco d'água, por favor. Sua avaliação científica. Resultado. Para, mas de novo. Eu já falei que essa água tá com gás. Não, tem água com gás, eu mãe. Eu peço água que com gás e traz... Eu sem gás e traz com gás. Tá bom, mãe. Eu falando em uma cadela latina, não acontece nada. Não, nada disso, olha, mãe. As cadelas vão ficar felizes. Ai, mãe de nada. Oi. Sai a torcedora, entra... A mãe de nada que adivinha as coisas agora. Opa. Avaliação do que vai ser essa final aí. Opa, então me dá 20 reais aí. Que 20 reais? Vamos mãe? Lá. Ah, meu Deus do agora céu. Agora tá explicadinho. Tá. Quem vai ser campeão do Brasil? Quem vai ser campeão do Brasil? Isso. Né? Que é, mãe? Corinthians! Que é, mãe? Ai, o dente tá doendo um que pouquinho. Que dente tá doendo, mãe? Vai ao dentista, lá. Que coisa. Deixa eu fazer as consultas aqui. O que tem? Olha, é o Corinthians contra o Real, não é? É, o Corinthians contra o Cruzeiro. Meu Deus do céu. Pera lá, mas o Cruzeiro não acabou? Não. Esse governo aí disse que o Cruzeiro acabou? É isso não, cara. É o São Cruzeiro, essas coisas que complica tudo, não, é, Barbosa? Não, mas é o time, não é o dinheiro. Mas que esculhambação. Não, é o time, não é o dinheiro, mãe. Vem aí. Ora, deixa eu ver aqui. Já vai ver aonde, mãe? Futebol, só consulta o quê? Tô vendo a lista aqui. Consulta a lista aí. Empresta o cardápio aí. Tá, fala aí, mãe, o que que é? Ô, Paulinho, o que você quer que eu ache? Não, Barbosa, escolha você, pronto. Bola, pronto, bola, porque bola de futebol, bola de cristal, pronto. Isso, então... As duas são redondas. É melhor perereca, não tem... Campo tem grama também. Tem perereca, o quê? Eu não inventa, não, Maurício. Tem o sapo sensorial do pântano da felicidade, não. Que é o Eusébio. Tá, deixa o Eusébio quietinho, vê na bolinha, vê, mãe. Olha ele aí. Ah, deixa o Eusébio quietinho. Para, Eusébio. Eusébio, sai daqui, vai pro isso, pântano. Isso. Para. Sai daqui, ô seu sapo gay. Tá, vambora, mãe. Vamos lá. As bolinhas, não é? As bolinhas de cristal. Ô, Bruno, pega lá os dois monitores da bola de cristal lá. Vambora. Deixa eu... Aí, bota aqui na mesa. Isso, deixa eu sintonizar aqui as bolas, porque precisa ligar primeiro, hein, Barbosa? É trifásico. É bola trifásica. Deixa eu ligar elétrica, aqui. Elétrica, tá. É elétrica a bola, tá, né? Tá, deixa bom. Eu ligar aqui. É a bola e o ar-condicionado, olha, trifásico. Isso. Tá. Opa, peraí. É, bola da esquerda. É. E... 12. Bola da esquerda, bola da direita. Quem está aí no bola meio da bola? Esquerda, 12. Ah. Isso aqui é o cabo. É o cabo? É o cabo. É onde liga. Esse bola. É cabo vermelho aqui, não é? Ah, tá bom. Ah. Pronto, agora tá. Pronto, legal, mãe, aqui. Liga. Pronto. Ah, deixa eu esfregar, né? O que a senhora conseguiu ver aí? Não, eu não vi nada, porque eu tenho que esfregar pra ver. Ah, só sintoniza primeiro e esfrega depois. Deixa eu esfregar as bolas. Ah, pronto, esfrega as bolas de cristal aí. Ah, beleza, já vi aqui, Barbosa. Corinthians! Olha, já vi, pode parar. Tá, para, mãe de nada. Qual vai ser, quem vai ser campeão? Olha, sem qualquer potreção. Sim. Corinthians. Corinthians. Salve o Corinthians! Ah, meu Deus, não precisa. É mais, o Corinthians, que vai ser campeão. Eu desisto, mãe. Obrigado, mãe. Ai, de nada. Você não gostou do resultado? Mãe, é, deixa pra lá. Vai, Maurício. Ô, mas vamos aqui ao nosso segundo assunto. Não tem segundo assunto, licença, nada. Licença aí, Vambora, mãe. Esse cara aí não aprende, mano. Ai, no seu jabá, amigo. Ah, isso vambora. É o que nós chamamos em São Paulo de Zé Ruela. Zé Ruela, tá ele bom. Ele é um vai. Zé Ruela, tá ele. Tá bom, vai, mãe. Olha, horário reservado de grátis para a mãe de nada apresentar os seus podrutos do de nada. Shopping. Isso. Música, por favor, de fundo para comerciais. Olha, que coisa Barbosa. Linda, hein, mãe? Você imagina, Barbosa, aquele amigo nosso que tem no quarto andar. Sim. Aquele que fala assim com aquela... Qual? Fala como, mãe? Um amigo nosso que é todo assim legal, ele. Ei! O que tem, mãe? Eu não posso falar o nome. Não, não fale não, mãe. Senão não ele fale, vai não. Me bater. Eu acho bom. Você imagina. Como é que ele fala, mãe? Você... Ah, esse amigo nosso, como é que ele fala? Não, ele... No momento ele tá mudo. Né? Porque tá com medo de morrer, né, mãe? Tá com medo... Famosa, eu se engasguei aqui agora. Caramba. Cara, vai. Caramba, cara, caraô. Eu se engasguei aqui. Eu acho que é um homem... Quem vai ser um homem morto sou eu, sabe? Olha aqui. Eu sou um homem bom. Olha, o programa é seu, não é meu. Eu não posso fazer nada. Que você, mãe de nada, me arruma de incompatibilidade com as pessoas é uma brincadeira, sabia? É, Barbosa. Todo dia a senhora me arranja um desafeto, sabia? Olha, com essa música de fundo, eu fico imaginando o Amauri. Quem tem? Dançando com a Cida. Ah, o Amauri Santos, nosso gerente, dançando com a Cida do esporte. Isso, dançando. Sim. Olha. Tá bom. Olha que coisa. Olha, Xinawá, Barbosa. O nome dessa música é Xinawá. Não, Sheila lá. É Sheila lá. Vambora, mãe, responde aí. Vamos lá, minha amiga. Responde, não, vende seu peixe. Minha amiga, dona de casa, você não pode perder essa chance de trazer a paz para o seu lar. Sim, essa chance. É, compre hoje mesmo o incenso da paz estável e da energia positiva e eleutérica. Como é que incenso de quê, mãe? É da paz, estou bebendo trago aqui, peraí. Que eu deixa eu só molhar a palavra. Porque eu tô desconfiando que não é água que tem nisso aí, não. Mas toda hora a senhora bebe esse negócio aí, hein? Para, de novo. Ô, Barbosa, você tem graças a Deus que tá saindo por cima. Não, não, vambora, mãe. Vamos lá. Bora. Que coisa desagradável. Incenso de quê, mãe? Vai, mãe de nada. São uns incensos que vai soltar uma fumaça... Vai chorar de novo, mãe? Vai chorar por quê agora? O que, que foi? Não vou chorar, não. Ah, pensei. Então, incenso da paz... São da paz estável e da energia positiva e leotérica. Sim. Que, como é que são esses incensos? São uns incensos, Barbosa, que vai soltar uma fumacenta. Que todo mundo em casa vai ter que usar máscara contra gás. Que isso, mãe? E quem tá usando máscara contra gás não discute, não, não é? Não discute. Porque sem falar o outro não entende. Ah, tá certo, tá então, certo. Então aí vai acabar as discussões dentro de casa. Ah, perfeito. O incenso pode ser comprado pelo telefone mais famoso do mundo, que é esse aí. 0900 7171 no ramal 171. Ai, ui, ui, ui. E o preço é só R$19,99, o palitinho com refil. Ah, sim. E está à venda no sabor. Mortadela, espinafre e salaminho. Incenso com sabor, mas que absurdo. Isso, é uma coisa muito hindu. Tá, tá bom, acabou, acabou. Vamos lá, Maurício, com outra questão. Vamos, o nosso segundo assunto aqui é o seguinte, é uma consulta da ouvinte Margarete Assunção. Que isso? Para, é ouvinte. Respeita o ouvinte, Paulo Roberto. Não, ele foi sem querer, Barbosa. Ai, eu vi daqui. Ô, soltou Paulinho. A pretinha lá da gaiola agora? Não, é que a gaiola fica perto do pé do Paulinho ali. Cagaiola? Cagaiola. Tá, tá bom. Então ele... Tá, Margarete Assunção da Avenida. Avenida Margarete Assunção da Avenida Automóvel Clube Irajá. Sim. Ela diz aqui, mãe de nada. Ah, oi, Margarete, lindinha. Você é corintiana também, nega? Ai, eu queria fazer uma consulta, senhora, que o meu marido comprou um binóculo. Ah. E ele fica da janela do apartamento olhando pra fora. Ah. Mas ele diz que fica olhando os passarinhos. Que bonitinho. Só que ele fica à noite. Toda noite não tem passarinho. É, à noite os passarinhos não voam, é verdade. Mãe de nada, o que, que será que ele fica olhando? Barbosa. Que é, mãe? Essa pergunta é cabeluda. É, a pergunta cabeluda. Cuidado, hein? É Margarete, não é? É. Olha. Epa, que? O índio voltou? Voltou sim, não acredito. Quer que você... Oh, mas você tava sumido, meu, hein? É verdade, é verdade. Olha isso! Tá com o cocá raspado. Tá com o cocá raspado? Eita, que isso? Tá. Sai daqui, seu índio reco. Isso, tira o índio reco daqui. Oh. Tchau, índio. Vai pra lá, esse gritinho de boiola aí. Vambora, mãe. Bom, olha, Barbosa, a Carla Pérez não vai poder fazer não. A lipoaspiração. Não, é Margarete Assunção, que Margarete. O marido dela fica de binóculo a noite toda olhando pra casa das vizinhas lá. Ah, sim, olha, a gente temos que ver isso com cuidado, hein? Muito cuidado, hein, mãe? Deixa eu olhar aqui nas consultas. Ela vai consultar o quê, mãe? Ele fica vendo os passarinhos. À noite. À noite? Isso. Os passarinhos. Tem passarinho aí pra consultar? Olha, tem uns passarinhos noturnos que andam de farol de milha, não é? Mas que passarinho com farol de milha? É, pô, é pra enxergar, Barbosa. Ah, meu Deus do céu. Bom, pássaro noturno é morcego e não tem farol de milha, tá bom? É o Paulinho. Os passarinhos aqui a gente vai consultar. Pode, não tem que ver com o Corelo. Corelo, morcego pode ser pássaro não, né? Um mamífero pode colocar nos pássaros? Vale, voa, né, Corelo? Não, mas eu coloquei, né? Bom, licença poética, pronto. Não, morcego. Morcego. Morcego é passarinho. Não, não, não, besteira aqui da nave. Numerologia, isso? Na numerologia. Na mãe. Numerologia? Isso. Depois dessa besteira que eu falei, vamos aos números. Poxa, mas eu hoje tô sem a caneta. Sem não, faz de cabeça. Vamos lá. De cabeça. Conta de cabeça. Vamos embora. Você vai fazer conta de cabeça? Bom, o nome dela é Margarete. Isso. É. Margarete é número. Qual o número da Margarete? Um. Um. Não número sei um. Se é, mas é um. Tá bom, número um. É um. Tá. não é? Isso. Ela mora no Automóvel Clube. Isso. Automóvel lembra Monza, Monza 90. 90, pronto, isso, 90. Com ar, mala. Isso, rodão de Audi e sem tudo. Sem direção hidráulica. Precinho barato, quem quiser comprar mil. Ele vende por 7 mil. Isso. Pode chegar e bater na porta. Olha aqui, binóculo. Binóculo. Binóculo é número 8. Ah, binóculo. Porque ah, se você botar o binóculo em pé, é 8. É um 8, é verdade, ah, 8. É verdade, 8. Vamos lá. Então temos aqui 1,91 com 8. 1,91 com 8, tá. 99. 100. Não, 99. 99, mais um 100. Mais um 100. 100 menos quanto dá 24? Não, a mãe, vambora, o que você viu aí? 76. 100 menos 76. Vai. Deu a conta 24. Olha aqui, 76. Tá, vambora. Olha, ele não fica olhando os passarinhos, não, bagunça. Não, fica olhando não, os passarinhos, não? Não fica, tá, porque o número 24, ele não tá passarinho, não é? Não, não dá, não. Ele é verdade. Fica olhando é pra outro bicho. Outro bicho? Ele fica olhando é pras peruas. Não, não, mãe, enrolou esse tempo todo pra falar essa besteira. Um abraço, porque, tá, mãe? Hein, já obrigado, mãe, acabou. De nada, já obrigado, acabou. Obrigado, tchau, acabou. Porque o 24. Que 24, acabou, peru. Tchau. Tá, o número 27. Acabou. Francisco Barbosa. Seu programa. Todas as contas dela terminavam no número 24. Será por quê, hein? Bom, daqui a pouco tem mais uma homenagem para a mãe de Ná com a mãe de nada. E agora tem a Dulce Quental. Dulce Quental, que foi vocalista da banda Sempre Livre, passou por várias bandas, teve uma filha com ela, era amiga, infelizmente perdemos o contato. Mas enfim, 15 minutos, música de muito sucesso em 1988. Agora 2h13, daqui a pouco tem futebol, antes de a gente tocar a Dulce Quental. Um mexãozinho rápido, daqui a pouco tem futebol aqui na Ultra Web Rádio e também na Rádio MF. Diego Ramon vai narrar, ele que o Sport TV não quis, mas a gente quis e vai assinar um novo contrato Internacional de Porto Alegre Esporte. O jogo da TV Flamengo e Palmeiras a gente vai ter que diferenciar um pouco. O Internacional que está fazendo um bom campeonato brasileiro, vamos ver se agora sim o time vai conseguir o título brasileiro que não vem desde 1979. Muita gente diz, ah, agora é a vez do Inter, agora é a vez do Inter, agora é a vez do Inter. Pois bem, aí alguma coisa acontece, algumas falhas e aí não acontece o título do Inter. Vamos ver então, Internacional Esporte, vamos ver se finalmente o Inter engrena. Daqui a pouco, a partir das 3h30 da tarde ou 3h40, não sabemos, aqui na outra, ok? Agora sim, Dulce Quental, 15 minutos. Vai, Dulce. Tiveram seus defeitos.

lá. Vamos nessa. Um, dois, três. Isto sim é rádio. Rádio melhor do futebol. Passando emoção que você já conhece. Rádio Central Interativo. Você em primeiro lugar.

Geraldo Vietri, a próxima novela das 7 da noite. A gente não tem batata doce, nem colar de contas, nem patuá, mas faz você feliz todo domingo ao meio-dia. Essa foi boa, hein? Você está na Ultra, na melhor do futebol e também na Central Interativa acompanhando o VHS. Olha, semana que vem, como é Dia das Mães, eu farei um bloco exclusivo de músicas de mães. E quem melhor do que isso para Joelho de Porco, Agnaldo Timóteo, Ângela Maria, Barreirito, enfim. Eu vou pesquisar muitas músicas em homenagem ao Dia das Mães e vou tocá-las já no início do VHS de semana que vem. Aguardem! Agora tem a segunda parte do nosso episódio especial, nosso arquivo do humor especial em homenagem à Mãe de Nada. Agora mais Mãe de Nada pra vocês. Vai agulhar! Francisco Barbosa, língua de trapo. E as notícias não confirmadas do meio artístico, político, econômico, cultural, desportivo e... É o que, Maurício? Bundão. Não, Maurício, não é possível. Maurício, dia do aniversário da Rádio Globo. Esqueci, tivemos hoje uma missa linda com o Padre Zezinho. Volta a fita aí, Elinho. Volta a fita, é ao vivo. Ah, meu Deus do céu. Dá o bum. Não, para. Vou fazer de novo, hein? Vamos lá, Maurício. Atenção. Língua de trapo. Isso. E as notícias não confirmadas do meio artístico, político, econômico, cultural, desportivo e... Nada legal. Não, Maurício. Maurício. Vamos falar de quem, hein, Maurício? Carla Pérez, mano. Ah, Carla Pérez. Tá bom, vai. O que eu faço? Tá bom, mental, tá. Inteligimento. Vamos lá. A Carla Pérez, mano, quer ser cantora de qualquer maneira. É mesmo, né? É. Olha, ela cismou que tem que cantar, babosa. É. Mas já tem gente querendo coisa parecida, viu? Como querendo coisa parecida, Maurício? Tem gente querendo ganhar uma cantada dela. Não é isso, não. Olha, fogo, babosa, é que a Carla Pérez, o que ela tem de bonita, tem de desafinada, viu? Eu nunca ouvi cantando, desafina eu muito. Eu já ouvi mesmo. Uma vez, babosa. Eu mesmo. Pensei que fosse alguém pisando no pé de um cachorro. Não é isso, não, Maurício. Diz que ela, como cantora, babosa, é uma maravilhosa reboladeira. Não é isso, não. Ah, meu Deus. Mãe de Nada, tudo bem com a senhora? Tudo bem, né? Tudo bom, né? A gente estamos aí, aniversário da Rádio Globo, né? Isso. Olha, um grande abraço aqui, Barbosa, com a sua permissão. Claro. Para o Dr. Roberto Marinho. Maravilha. Eu sou uma grande admiradora do Dr. Roberto Marinho. Nós todos somos. Eu acho o Dr. Roberto Marinho o máximo do charme, da inteligência, da competência. Perfeito. É, lindo ele. Sim. Ah, sem qualquer bajulação, né? Claro, sem bajulação. Por favor, né? Você sabe que isso não é do meu feitio. Claro, vou achar que a senhora tá puxando o saco do Dr. Roberto. Não, de jeito nenhum, nem imagina. Nem pode, porque machuca não, também. Não, mãe, pode parar, tá bom? Qual que é a pergunta? É o seguinte, mãe, a Carla Pérez, ela quer ser cantora. Ah. O que a senhora acha disso? Que é isso, mãe? É o sensitividade. Ah, mesmo. Sensitividade. Você me interrompeu. Desculpe. Vai de novo. Vai de novo. Pergunta de novo. Aquela Pérez quer ser cantora. O que a senhora acha disso? Que figura, hein? Tá certo. Isso é sensitividade fantasmagórica. Para de papo, tá? Deixa eu ver isso aqui com cuidado. Consulta aí suas bugigangas, Carla Pérez, né? Carla isso, Pérez. Já tô vendo aqui, se ela for cantora, eu vou ser bailarina. Não, mãe, não esculacha e responde a questão aí, que coisa. Não esculacha, é. Carla Pérez, cantora, isso. Né? Isso. Olha, Tem que ver nas bolas. Nas bolas? Vou esfregar as bolas pra Carla aqui. Isso, esfrega. Deixa eu esfregar as bolinhas aqui pra ela. Tá bom, vai. De cristal, não é? De cristal. Deixa eu ver daqui, deixa eu sintonizar primeiro o meu monitor, porque meu monitor tá meio desregulado, tá, sabe? Sintoniza aí as bolinhas. Deixa eu ligar aqui o enter, peraí, input, alt, tab. Não, o que é isso, mãe? Vambora. Aí, ó, pronto, tá funcionando. Deixa eu ver aqui, o monitor da esquerda. Pronto. Agora o monitor da direita. Peraí, deixa eu sintonizar aqui. Pera lá. Tá bom, tá bom. Agora ficou bom. Ficou bom, mas vambora, tá sintonizado. Beleza, pera, deixa eu... Tira o áudio aí. Só tira. Um minutinho, deixa eu só apertar a tecla SAP aqui. Aperta a tecla SAP, mãe. Pronto, apertou? Ah, beleza. Pronto, e agora? Boa. Ê, Barbosa. O que a senhora tá vendo aí, mãe? Nada ainda, não esfreguei. Ah, então esfrega as bolas. Deixa eu esfrega esfregar a bola, primeiro. Que coisa. Deixa eu esfregar, meu. Sem esfregar não dá pra ver. Ah, bom, esfrega a bola. Isso é que nem o gênio da lâmpada. Tá bom, vai. A lâmpada queimada. Tá. Vamos ver aqui. Ah, beleza. Barbosa. O que a senhora tá vendo aí, mãe? Olha. Que é? Para de esfregar a bola, mãe. Que é isso, rapaz do céu. Querido Barbosinha. Ela pode cantar à vontade. Ah, pode? Tô vendo aqui, olha. Coisa boa. Olha, aqui é banda B e banda A. Tá certo. Ninguém vai prestar atenção na voz dela, viu? Ah, bomba, pode cantar à vontade, ninguém vai prestar atenção na voz dela? Não, vai todo mundo ficar de olho na bunda mesmo. Ah, não, ô, mãe, chega, tá. Ei. Que coisa triste, meu Deus. Triste é porque não é você que tem. Tá bom, obrigado, mãe. Vamos, vamos agora ao anúncio comercial do De Nada Shopping. Isso, olha lá. Vai. Show. Jabá da mãe de nada. Olha lá, comercial não, meu. Pode parar tudo, ô. Para, o que é? Para. Ah, atenção. Ora, isso aqui tá virando bagunça. Tá bom, mas que fala. Que foi, menino? Que é? Não é comercial nada, eu não sou comerciante. Ué, não é comerciante? Não, os meu anúncio é tudo de utilidade pública. Utilidade pública, mãe? É sim, Barbosa. Ah. É prestação de serviço. Tá bom. Ora, espaço destinado ao De Nada Shopping para anunciar, muito obrigado, os seus mais recomendados produtos. Sim. Agora sim pode entrar ao fundo da mensagem. Pronto, vamos lá, Pablo. Minha amiga dona de casa, você enlouqueceu com essa música? Não tem problema. Se a sua vida está sem ânimo, se você está com problema de relacionamento, se você está com frieira e tensão pré-menstrual, que isso, mãe? Adquira hoje mesmo as palmilhas da sensitividade equilibrada e da positividade energética. Palmilha de quê, mãe? É papum, hein? Palmilha de quê, mãe? É a palmilha milagrosa que vai mudar sua vida. Como é que é o nome da palmilha? Palmilha da sensitividade equilibrada e da positividade energética. Sim. Você pega a palmilha, abre o tênis, é papum. Tá bom. E qual é a diferença dessa palmilha para as outras? A palmilha pode ser... Bom, essa palmilha é uma palmilha diferente das outras. Por quê? Porque essa não vem no tênis. Não, tá bom. Essa mas você tem que comprar. Tá, e quais são as... como se chama? Recomendações? Não. Quais são as qualidades? Contraindicação? Não, qualidade da palmilha. O que essa porcaria tem de bom? Olha, essa é uma palmilha milagrosa que vai mudar sua vida. Ah, é? A palmilha pode ser adquirida pelo telefone mais famoso do Brasil, que é esse aí. 0900! 7171 no ramal 171. Ai, vai, palmilha, é papo. Tá bom, mãe. Quanto é que custa isso aí? Custa só R$1,99. Que maravilha! Enfim, um produto da senhora isso. Com preço razoável. Aleluia! Pé esquerdo. Que pé esquerdo? Pé esquerdo, R$1,99. Sim, e o pé porque direito? O pé direito, que é o pé que dá equilíbrio sensorial. Sim. Equilíbrio emocional. Sim. Equilíbrio... Tá, enfim, equilíbrio. Quanto é que custa? Internacional. Tá. Custa só R$39,99. O que? 40 pratas, uma palmilha? Ah, não acredito. 40 pratas e os colarinhos, mas tudo meu bem. Deus. Tá bom, mãe. Então você pode ligar já. Tá, vambora, Maurício, esquece essa coisa aí. Babosa, olha, o nosso outro destaque, Babosa, é a atriz Sharon Stone, Babosa. Sharon Stone. Ela participou do Dia Mundial da Luta contra a AIDS, Babosa. Que legal. Sabe o que ela disse? Sei não. Que os pais precisam conhecer melhor o poder sexual dos seus filhos, babosa. O poder sexual dos filhos. Isso, babosa. Isso às vezes, né, babosa, só acontece quando o moleque esquece de fechar a porta e toma um flagrante da mãe, né? Não. O Maurício, sem detalhe, tá? Olha, a atriz deu um conselho aos pais, babosa. Qual? Para que os filhos fiquem longe do risco da AIDS Os pais devem manter em casa um estoque de, no mínimo, 200 camisinhas. O que é? Manter um estoque de 200 camisinhas? É, mande nada. Oi, pode falar, meu. Estoque de 200 camisinhas, lá que a Sharon Stone recomendou. A senhora, o que a senhora acha disso? Olha, Barbosa do céu. O que é, mãe? Pergunta cabeluda, hein? É, pergunta cabeluda mesmo, hein? Cuidado, olha, hein? 200 camisinhas, 200, é? No estoque. Deixa eu ver isso aqui, hein? Com cuidado, Barbosa. Muito cuidado, mano. Muito mãe. Cuidado. Muito cuidado. Caramba, viu? Cara, caramba, cara, cara. Tá bom, mãe. Tá como certo. Como é o nome da moça aí? É Rolling Stone? Não, Sharon Stone. Ah, Sharon Stone. Sharon. Eu vou ter que fazer a numerologia. Ah, isso, por favor. Já tô vendo aqui. Tá, vamos. Estoque de 200 camisinhas. É, quanto é que dá isso aí na numerologia? Deixa eu ver aqui. Camisinha. É 69, camisinha. Camisinha 69. 69 mais 1, 70. Sim. Mais 30, 100. Ah. Mais 100, 200. Sim. Menos 1. 199. Menos 2. 197. Menos 3. 6. 190. Peraí, Maurício tá me confundindo. Tá, peraí, enfim, qual é? Quanto é que tá dando aí? De conta, ai, ai, ai. 200, nós paramos no 200. Menos 1, 199. Menos 2, 197. E menos 3. 194. E menos 1.797,15. Não sei, aí nem não sei. Nem eu. Ah, mano. Responde o negócio. Olha, aí, eu mano. Sei que o resultado deu 24. Ah, meu Deus do céu, só dá 24 o resultado. Emperrou essa deu maquininha. 24, tá, e daí? 24 quer dizer o quê? 24 quer dizer que o garoto é boiola. Não, não é isso não, mano. Não, pera lá, eu enganei. Não é essa a questão. Eu se enganei, pera lá. Ah, o que é? Eu também posso errar, né, tá, mano? Tá, claro, mano. Errar, todo mundo pode errar. Errar é humano. Exato. Olha, 200 camisinhas que a Sharon Stone falou pra os pais guardar em casa. Isso. Os filhos. Isso. Não é? Isso. Você já guardou as suas lá, Barbosa? Não, não guardei nada. Não pode. Tem garoto aí que esse estoque não dá nem pra uma semana, não, viu? Não, o que é isso, mãe? É tudo tarado. Que tarado? Eu queria até dar o meu telefone aqui pra ele. Que dá o telefone assim? Ah, mãe, acabou, tá? Olha o desrespeito. É 2555, não, não, não, obrigado, mãe. Ah, de nada, que mãe assanhada. Mas arroz, garotinho, né? Que garotinho? Eu tô que nem o Michael Jackson. Ai, ai, ai. Ai, mãe de nada, assanhada. 3 da tarde em ponto, horário de Brasília. Só dá tempo de dizer tchau, porque são 3 em ponto. E nesse horário o programa acaba. Muito obrigado, senhor, por mais essa oportunidade de estarmos juntos. A vocês pela grande audiência. O VHS fica por aqui. Mais uma vez a gente pede desculpas, tivemos alguns probleminhas técnicos. Mas a semana que vem estaremos de volta ao meio-dia, horário de Brasília, com toda certeza, com muitas novidades, em especial em homenagem às mães do Brasil e do mundo. Pra gente terminar, Earth, Wind and Fire com a música Miracle, de 1984, faixa que encerra o CD do ano anterior, LP na verdade, Power Live. Enfim, uma ótima tarde a todos, nós voltamos daqui a pouquinho, a partir das 3h30, 3h45, para mais um jogaço Inter Esporte com o Diego Ramon. Aquele abraço, galera, até já. Logo eu vou voltar. Tchau, tchau, tchau. Let's put the day aside. Let peaceful thoughts arise. May your dreams be sweet tonight, with kisses on your cheek and wings upon your feet. Oh, chase the moon across the sky. Close your eyes. Say goodnight to the sky and the fun. Day is done. Day is done. Thing to say before you dream away, let it be reality for all, not just for some. Miracles to show the world a story filled with light. some to say before I go away. Bless the child asleep tonight. Let the people see the children hold the key. The earth will turn, the sun will rise in their eyes. Visualize, visualize. Meu irmão brasileiro, maestro, sua vez, maestro. Amiguinhos, por hoje é só.